charmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Ela está na área, equipe mega doidão. João Alves, Almerim da Cunha, Black, Bola, Dinho, Manduca, Rogério Medeiros, Robério Medeiros, Bordão, Enzo, Anderson, Evandro da Saveiro Pressão, apresentando SW4 Doidão. Agora seus ouvidos irão se impressionar com a potência desse som. SW4 Doidão, para fazer você se arrepiar. Vamos lá, Júnior Alves. Bota o SW4 Doidão pra tocar no vermelho. DJ Skyo e Cássio, produzindo e mixando os melhores hits. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não a melhor emoção. SW4 Doidão. SW4 Doidão, batendo do jeito que você gosta.

Cássio, para o seu som automotivo. Anônimo.

agora o DJ Márcio, DJ do Vanguarde, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguarde, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. SW4 Doidão. SW4 Doidão. Caio e Cássio, produzindo e mixando os melhores hits. W4 Doidão na pressão. SW4 Doidão, um som com excelência. Eu fico pensando onde você está. Mas não consegui te encontrar. Coração, equipe Pescara. curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Harrison Lemos e Banda Tintos, a moral. DJ Michael, DJ Roberto, sucesso. E nas produções, os irmãos Caio e Cássio. Eu fico pensando onde você está. Eu vou no outro, mas não consegui te encontrar. Pescara. I've been waiting for so long. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Que há de melhor em som automotivo. Você encontra aqui. SW4 Doidão. SW4 Doidão.

Produções, os irmãos Caio e Cássio.